controle, azul 27 no 4, prossegue táxi via Índia Alfa no ponto de espera da ONU 0, Torre 1, 1895, que é legal no 0 no 5. Índia Alfa, 18895, 1015, 27 no 4. 1-1-1-1-1-3-5. Índia November Alfa manterá o setor e aguardará para cruzamento do campo. Devido às chegadas, ok? Azul 27 no 4. Eu não tenho saída, sai da mão, azul 27 no 4. Desculpa, prefiro saída, agora eu não tenho 27 no 4. Gostaria do 506, consegue estar? Reposte no hotel. Gostaria do 506. Alfa, está autorizado o cruzamento do campo, agora interferência de controle. Índia November Alfa, autorizado o cruzamento do campo, aguardará a transferência para o controle. Direita, chama Salão 219, o gol 1891. Oi, Salvador, bom dia, o Xené 6250, estabilizado, estava aberto. O Xené 6250, ajustou 0-5, continua a aproximação, uma autorização de pouso. Gente, o Xené 6250. Gol 1891. Chamada controle 119-35, Índia November Alfa. Chico 06, chame agora a torre 1-1-1-9-5, por sair do 5-0-6. Chamada torre 7-18-9-5. Paulo Salvador, muito bom dia, Papa Romeu Bravo Carioca, com informação Índia. Aguarde de cópia, Abdal e Tchaliocha. Passa. 091, após a aeronave da TAM, ingresso Juliette, portão 7. Após a aeronave da TAM, ingresso Juliette, portão 07, voo 1891. confirme parte 5, onde a pista que decola? Parte 5, solicita 197, se possível, Italiota. Seguinte, Papai Romeu Bravo, Italiótica, Salvador para Serra Bravo, Tango, Vitor, 300 nível, via Upius 50. Decola 17, primeira curva direita, saída Zael, Leda, Bidev. 11935, controle, acione 5542 no transponder. Autorizando Bravo Italiota, Salvador, para Serra Bravo, Tango Vitor, nível 300, via Upius 50. Decola dando 7, com curva direita, saída Zael, Leda, Bidev. Controle 1935, 5542, transponder. Número correto, confirme o B? É, 250, salve 50, chama o controle 119, decimal 35. Salvador, salvo 219, Xané, 6250. 14, 1295, obrigado, bom dia, Xané. 109. Xané, você é guiava, chama este da Juliette. Segue Alfa, chamamento da Juliette, Oceané 6250. Uniforme, salto da terra, tem livre pouso, pistão 17, vento 100 graus, 109. Livre pouso 17 para o ponto. Salvador Guarulhos, 360 autorizado, via Peso 10. Decola 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Motiva. 11935 controle, 5547, um transponder. Autorizado 360, Peso 10, decola 10, primeira direita, da El, Leda, Motiva. 19357 para o Peso 10. Correndo a chave com diversos fundamentos. Thank you. 7-1-4, mantém alinhado. Vai manter. 27, 72, não tem posse pelo 0. Solo 300, libera direita, chama solo 121, 19. Direita 219, bom dia. Tio, voo 1648, final 1-7-K. Voo 1648, ajustatímetro 015, vento 120 graus, 109, livre pouso 610. Livre pouso 90, igual 642. Bravo Charlie Oscar, está autorizado o tráfico até a intersecção, reportando para ingresso, pista no 7. Lívia, até a intersecção, chama para ingresso no 7, Bravo Charlie Oscar. Take off. pro top? Fala do tio, Mike Papá, Mike Golf. What level clear is 360, 360, via Upper Lunaya. After flight confirm flight plane route. Take off runway 10 after left turn. Mobile departure, needs a transition. November, India, Delta, Sierra Alpha, needs a. 19.35, Salvador Departure Frequency, Eriscock 5562. 6.48, Antônio Guedes. To set up and taxi number 797 Mike. 119-135 Salvador Departure Freeway. Juliette, chegou. 1648, Juliette, posição 1. Opa, agora leva foi. Falcão 2, decolado 07, controle 119-135. Falcão 219-135, grátis. Vou tomar Romeu Bravo, Sérgio Oscar, livre decolagem, pista 7, o vento no 30 graus, 119. Livre decolagem, Bravo, Sérgio Oscar. Romeu Bravo, Sérgio Oscar, decolado 08, sem controle, 119-935. Controle, 935, obrigado. Bom dia, Bravo, Sérgio Oscar. Salvador Galeão, 360 autorizado via roda do plano, decolando 1-0, primeira curva à direita, saída Dael, Lida, após Lida e Rumi, 1-1-9-3-5 controle, 5-5-5-0, transponde. Autorizado Galeão, 360 via roda do plano, na pista 1-0, primeira curva à direita, Dael, Lida e Rumi, transponde. 5-0, confirme o controle. 1-1-9, decimal 3-5. 1-1-9-3-5, 5, voo 9098. Terminando correto, chama ele a pushback acionamento. Tomará para pushback acionamento, voo 9098. Para o push acionamento, voo 2065. Voo 2065, no 08 está limpo, chama o frutado. Eu e chamaremos, 2065. Zona 0 no 7. A Vistana vai modificar seus capazes pela direita 17 e após o pouso prossegue para a guarda balcão. Tio Lima e Kilo Bravo, então está autorizado o final no 7. O Bravo após o Vistana vai prestar modificação. Controle, o voo 094. Voo 094, como é? Recebe o controle? Alto e claro. Voo 094, como recebe o controle? Alto e claro. Sete, deixa para 2000 pés com ajuste no 095, voo direto Duna e está autorizado ao final do procedimento. 2000 Duna, final autorizado, 094. É, o Lima Kilo Bravo, sua base pela direita, dá uma certa. Sente, Lima Kilo Bravo, autorizado curva esquerda, base pela direita, reporta final 17. Informa Charlie 150, a meu pé, efetuando espera na rotatória. Uhum. É 311, origem da colagem 510, vento 100 graus, 10 nós. 10-0-6-3-1. Salvador, agora, 394, voe direto Duna, deixa para 3000 pés com ajuste no 095. Direto Duna para 3000, retinha da 4, bom dia, delegação, Recife. 8-4 para Recife, voz de cópia. Tá. O Sinai 3-1-1, declarado zona 2, chama controle 1-1-9, decimal 3-5, bom voador no meio. Zona 3-5, obrigado igualmente. Fala de base para terra, controle embaixo e travado, Lima Kilo Bravo. Gente, Lima Kilo Bravo, tem livre pouso pista 17, vento 120 graus, 092. Para o tanque, 206, 1169 a bordo, 3 horas e 50 minutos, alternado e galeão. E o PAB? 169. 169 a bordo, segue o táxi de Índia Alfa, no ponto de espera, chame a torre 1895, QNH 105, com voo. Índia Alfa, ponto de espera, 1895, graças a 2 horas. Zona 094, temos um helicóptero à sua frente que é pés que não irá interferir na próxima fase. 094. Não aparece no sistema, poderia confirmar as obtens? É, só aparece no sistema aos 30. Capitania a 10 milhas à sua frente, informe que temos um helicóptero 510 próxima duna que não irá interferir na próxima fase. Certo, 094 está livre ao final do procedimento. Livre ao final, 094. Ajuste 5196, reduza a velocidade para 2109. Desça para 3.6, ajuste no 0.5, está autorizado a final do ULF, é o número 3 na aproximação. Sim, reduzindo a velocidade, desce 3.000 no 0.5, azul 5196. Nessa pro, é de 17? Sim, mas nessa pro, é de 17, tem que falar meio estabilizado. Sim, 5196. Cliente 2065, bom dia, linha da cola, pista 10, vento 10 graus, 099. A linha da cola 10, bom, 2065, por favor. Desça para 2.000 pés e está autorizado a final do ULS, informe no localizador. Para 2.000 pés, localizado aí, entra no localizador. 1.094, completa final do procedimento e chame a torre Salvador 118.95. 118.95, 094. Bom dia, eu vou 094. 094, muito bom dia. Distantímetro no 015, continua a aproximação, guardando pista livre. Guardando pista livre, 094. Siga com o Luna, espaço. Salvador Recife, 370, nível autorizado, via rota do plano. Decolador Luna 0, primeira com a esquerda, saída Pucca, transição Caju. 11935, controle, 5557, o transponder. Autorizado Recife 370, da cola da Rogério pela esquerda, Pucca Caju, 0935, 5557, voo 1184. Correto, chame para o inspecionamento. Maria, obrigado. 1909, e desça para 2010. Reduzindo, segura a ver. Decolagem no último controle 119.35. 35, bom domingo, 2064. 1094, livre pouso, fica no 0, vento 130, grau 09, nós. Livre pouso na 10, voo 094. Uno 394, 2 milhas para o externo, chama agora P Salvador 118.95, tem o posto. 118.95, obrigado. Final do procedimento, chame a torre Salvador 118.95, tá o posto. Dex, call tower, well 8.95, November 797, Mike. Pato, bom dia, 095, continua a aproximação e aguarda a pista livre. Voo no 094, solo 20, livre à direita, chama solo 121, 219. 219, 094. Voo 094. 94, prossegue Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, chamada. 014. Posição 0, vento 120 graus, 099. Agora pouso, agora apenas 4. Salvador, bom dia. Azul, 5196. 5196, destino 015, continua a aproximação no Uribe para pouso. Ele aqui, 5196. Mike, approve the detection to the Hilde Point rolling 17. Reports of cross rolling 1735. Taxi voo número 4, 3 horas de 3, 129, portaria. 84, prossegue táxi via IG Alfa no ponto de perdão no 0, torre em 1895, que é legal no 095. IG Alfa, 1895, bom dia. Uma 394, solo 22, libera direita, chama solo 121, décima 9. 219. Ingressando agora na Juliette, aí o pushback no 05, chama pro táxi. Olha o nome da companhia de trás da guarda, indo para o pushback de acionamento, gol 9098. Fala Salvador, gol na 394. 394, segue Alfa, mantenha a Juliette. Alfa, mantenha a Juliette. Então, 5196, livre pouso pistão 0, vento 110 graus, 109. Livre pouso no 0, azul, 5196. Fala, meu 797, Mike, clear to cross 117 after Quebec, Mike Lima, do Tetra Lima, contact the ground 121, de small 9. Via 21, aguarde cópia, prepare da El. Só confirmando, eu estou operando inteira, né? Curva direita, saída da El, curva direita, aguarde cópia. Pode ser só a confirmação, a pista está operando inteira, né? Sim, ativo, toda extensão. Salvador, bom dia, é o 6333. 6333, número 2, cópia para São Paulo, aguarde. Opa, na sua escuta aí, continua pronto. Bolo 621 pronto, Congonhas? Pronto. 621, Salvador Congonhas, 360, nível autorizado, vira peso 110. Devolta ao 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Mótica. Bolo 1935, controle, acione 5567, responde. Vem com o pelo 360, São Paulo Congonhas, peso 110. Bolo da 10, curva direita da El, Leda, Mótica. 1935, controle, 5567, transporte. Eu quero o pushback acionamento. Ah, Juliette, Juliette, vou na 394. Presidente da Juliette, no 394. Acerante. Números 9098 na escuta? Possível, 9098. Como se já iniciou o pushback? afirmativo. Deixa a posse do táxi. Contrar para o táxi, final de 098. Corre, é o Mike Romão. Autorização para Maceió. Tem número 2, compra para Maceió no 648. Claro, já estamos confirmando, é Pucca Maceió? Pucca Aracaju. Localização em Duna. Autorizado direto em Rimar. Curtiu. Azul 5196, solo 25, libera direita, chama solo 121 da sua loja. 219 da nossa pessoa. 1184, vento no 30 graus, mão no norte, devido a colagem, piscina 0. Verdade, colagem, zero, zero, zero, zero. Cacto Lima, mandei position and wait to proceed attack. Paulo Salvador, bom dia, azul. 196, avisou. 196, prossegue Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette. Então, 3896, ajuste no 0, no 5, informa o helicóptero à sua direita, 500 pés, no farol de Itapuã, na espera de aproximação. Continua aguardando o pista livre. Saída da El, Lida, Mote. 1935, controle, 5002, responde. Pô, escolhi rápido, hein, rapaz? Mas vamos lá. 360 para Congonhas. A primeira aerovia, uniforme Zulu 10, a pista é 10, curva direita, Dael, Leda, Módfiga, controle opera em 119.35, o transponder 5002. Telemia 333, apenas confirmando Dael, Leda, pois Leda, Módfiga, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa. Isso, aqui esse nome é difícil, Dael, Leda e depois Motiva, Motiva, é o 6333. Correio, chama o feedback e sonamento, 6333. Chamarei na Suscuta, 6333. Paulo, voo 9098 para o táxi 145 a bordo, 45 autonomia, alterna Florianópolis. Prossegue táxi via Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1895. Quem negar o 1095, apenas confirmando o TOB? 1143. Retaguarda do TAM até Rimar. Positivo, está presente, terem o que autorizado. Chama cruzando a estação 01, Mike Randall. Mike, Provetex vai a Eastern One, Índia e Alfa, hold point of runway 10, contact to Tower, Wama, 8-95, QNA1015. Maceió, tá pronto, cópia? Pronto, meio 48. Salvador Maceió, 350, nível autorizado, via amplitude 17. Derroda pistão no zero, primeira curva à esquerda. Saída Pucca, transição Caju. 1-1935, controle, 5576, o transponder. Autorizado, 350, com a apresentação de amplitude 17. Derroda 10, esquerda Pucca, Caju. 1935, 1976, voo 1-1935. Primeiro pushback acionamento. Camarada, pushback acionamento. Eu me tiro só uma dúvida. Na saída Pucca, ela leva a gente até Maceió? Por que eu tenho que ir a Aracaju para depois ir a Maceió? Aracaju intercepta o Peru no 7, segue conforme a rota do plano no 648. Se eu fizer a saída Pucca, Maceió, eu não preciso ir até Aracaju e é mais curto. Não dá para eu fazer nada, não? É que tem noção de horas preferenciais. E para Maceió, ele inicialmente está indo, saindo Pucca, transição Caju. Entendeu? No 648. Tá bom, obrigado. Continua não entendendo, mas eu vou aceitar, obrigado. Posso final, irmão? É posto na final, né, irmão? Mas eu não. Então, 3896, solo 19, libera direita, chama solo 1219, 219. direita, mais um 9. Consegue Juliette 08, Madeira no 4. Portão 5, 1, 9, 6. Segue na nave da Gol, segue a Juliette, portão 10. Segue na nave da Gol, Juliette, portão 10. Paulo, muito bom dia. O Chino é 140, 062, eu falo da foto. É 140, Maceió, aguarde cópia. Vai. Paulo, bom dia, tá 3896, ele pronto. 3896, segue Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. Second taxi right and the holding point 10. Boa, 098 de decolagem, sistema 0, vento no 40 graus, 089. Decolagem 10, bom, 0, 0. Oi, bom dia, Papa Romeu, Kilo Serra Lima, estabilizado no localizador. Kilo Serra Lima, sistema 0, 5, poderia costumar pouso no 0? 17, mudança das regras após o estresse. Gente, reporte para o cancelamento do orçamento. Gente, Lima. Fernando, final nenhum, o Michael não. Gente, Michael Romeu Alfa no ataque, vai informar o vento no aeródromo, 120 graus, 099, reporta solo controlado. Reporta solo controlado, Michael não. Level 797 Mike, could line up and maintain slowly 1-0. Flow 29098, decolado 32, sem controle 119, decimal 35, por favor. Prazer, sim, obrigado, mano mesmo. Oi, o Papa Romeu, Kilo Serra Lima, professor Estefa, citada presente por trânsito das regras, base pela direção 17, já baixado travado. Gente, o Kilo Serra Lima, planejamento cancelado 32, autorizado curva à esquerda, base pela direita, reporte final 17, Kilo Serra Lima. Curva à esquerda, base pela direita, reporte nacional da 17, Kilo Serra Lima. 574, não responde. Autorizado nível 3, 50 pro Ocean 6140. É fala da 10, curva esquerda, ponta azul, para fazer 17. Controle 11935, transponde 5574, direito. É o 6140. Chamei 1140, fechamento correto, chamei para pushback e acionamento. Contra a posição. Aí, Romeu, considera que eu falo 3-3 e vou na chocagem da rima. Level 797, Mike, your field is to take off runway 10. Range 1-0-0, please line and up. Provo, 4-1-5-9-0. 5. 4-5, já está. Gente, já listado, e que o ponto de estômago 7, o vento, 1-0-0-9-9. Gente, viu? Paulo, 1 no meu teste, autorizado.